Rádio Paralela apresenta Mais que Cozinha Maravilhosa, hein, Lacarte? Maurício, ele já tá aí, ó. Isso, Vavosa. Hoje aqui na Rádio Paralela nós vamos apresentar mais uma deliciosa receita pro seu final de semana. E quem tá aqui pra falar com a gente é o mestre em artes marciais culinárias, Januário Lacarte. Tudo bem, Januário? Como é que vai, Maurício? Tudo bem, Januário? Tudo bem, Barbosa? Tudo bem, Januário? Estou aqui para apresentar mais uma receita maravilhosa. Cuidado com essas facas, porque Januário. Porque eu sei, peraí, essa faca aqui. Cuidado. Porque eu sei que as pessoas ficam na maior ansiedade esperando que as minhas deliciosas receitas. Isso. Tá bom, Januário. Januário, para de encher linguiça aí. Vamos ao que interessa. Olha aqui, eu não encho linguiça não, tá, rapaz? Eu sou um cozinheiro de primeira classe, tá? Isso. Você que é um grande cheirador de linguiça. Tá bom. Tá ouvindo aí, Barbosa? Tô. Senhor Januário Lacarte. O senhor Maurício Menezes. Quem foi, Barbosa? Os dois podem parar de discutir, porque o programa já tá no ar, os ouvintes estão esperando a receita. Dá pra vocês se entenderem? Tá ouvindo aí? Bem feito, tomou mal fora. Quem tomou fora foi você, cozinheiro de delegacia. Cozinheiro de delegacia. Tô ouvindo aí, Barbosa? Tô ouvindo, Januário. Eu nunca fui tão insultado. Mas você me provou. Em toda a minha carreira. Ah, meu Deus. Aqui, fique sabendo que eu já cozinhei pra rei. Pra rei? Eu tenho um rei entre meus clientes, tá? Pera lá, você tem seu Mané. Tem um rei entre os seus clientes, Januário? O rei Momo. Ah, o rei Momo. Eu também, esse aí, o que colocar na frente dele, ele come, não é? É verdade. Ah, beleza, parece um avestruz. Ah, meu Deus. Vamos aqui as vias de fato. Januário, qual prato que você vai ensinar pro pessoal preparar aí nesse final de semana? Vamos lá, Francisco Barbosa. Sim. Seguindo a linha natalina ortodoxa. Linha natalina ortodoxa. O que que é ortodoxa? Ortodoxa é da rotina. É que vem do horto. Não é isso. Você vai no horto comprar alguma coisa. Siga da linha natalina, pronto. É. Natalina. É. Vamos estar hoje a preparar um delicioso, atenção, que rufem os tambores. Ai, meu Deus. Um delicioso peru refogado com batata palha e molho gorgonzola. Peru refogado. Ai, olha aí. Lá vem você, senhor Januário Lacarte, com suas receitas esquisitonas. Não tem outra receita, não, Januário? Barbosa, é uma época do ano que tem que ter peru. Correto. Como fugir do peru. É tradição, tá bom. Época de festa, Barbosa. Tá. Época de calor. Calor. O peru, Barbosa. Tem aquela carne. Sim. Maravilhosa. Aquela carne tenra. O peru tem pouca gordura. Tá bom, não precisa não dar detalhe não, tá bom? Então, Januário, já tem gente pronta pra anotar a receita, já vamos tem lá. Gente de água na boca. Vamos lá. Então, tem gente o quê? Vai lá, fala, Januário. Peru refogado com batata palha, Álvaro Gorgonzola. Que é vamos isso? Lá. Esse, inclusive, é um prato decorativo. Sim. Porque a batata palha dá um efeito todo especial no peru. Tá certo. Fica parecendo assim um colar, não é? Bota tá bom. Vamos lá. Corte a batata. Vai, tá anotando. Anote. Batata. Tá rindo ou tá anotando? Eu tô batendo. Tá batendo? Tá anotando a batata. Tá batendo. Então vamos lá. Tá bom. Vamos lá, corte a batata até que ela apareça. Palha. Em seguida, você espalha a batata em volta do peru. Ok. Gostou aí? Trocadilho aí, Barbosa? Que trocadilho o quê? Espalha a batata, palha. Tá bom. Muito boa essa aí. Muito engraçado, tá? Só não tô conseguindo aí, mas muito bom. Vamos lá. Tá, tudo bem, vai. Em seguida, deixa eu beber uma água aí. Vai lá, deixa ele beber água. Ficou nervoso. Pra que isso, Januário? Olha o respeito, olha aqui, educação. A produção tá colocando água com gás aqui pra mim, pra mim de nada, hein? Tá bom, Januário. Vamos lá. Cuspi a mesa toda aqui, vamos lá. Não tem problema, a gente seca depois. Em seguida, pega o peru. Pega o peru. E limpe bem o peru. Legal. As bordas ali e tal. Tá. Sem detalhe, Januário, sem detalhe. É importante, Barbosa, que o peru esteja bem limpo. Já sei, Januário. Já anotei. Já tô? Anotei. Coloque o peru em cima. Esse efeito sonoro do Paulo Roberto pra peru, eu nunca vi peru fazer esse barulho. Mas... Coloque! Vai, Januário. Isso é um peru maluco. Tá bom, peru maluco. É um peru voador. Tá bom. Coloque o peru. Agora sim. Pronto. Coloca o peru em cima da pia. Epa, coloca o peru em cima da pia? E bata no peru com cuidado. Mas cuidado, porque a pia, se for muito alta, você pode... Não, Januário. Machucar o peito. Tá. Se machucar o peito, inflama os pulmões. Tá bom. Então vamos lá. Tá. Bati lá no raio do bichinho lá, pronto. E aí? Vamos lá. Em seguida... Não, tá bom. Já botou na pia, já bateu nele e tal, tá bom. peraí, pia, até, bata no peru com cuidado, até que ele fique bem descansado. Tá certo. Bom, vamos lá. Em seguida, esqueça. Esquecer? Não, esqueça não, aqueça. Pensei que fosse esquecer. Não. Vou esquecer você, já. Aqueça o peru. Vou esquecer que você tá no ar, vou mudar de quadro, sabe? Quando? Aqueça o peru. Tá. Bota uma toca. Quando ele estiver bem aquecido, espalha uma camada de molho gorgonzola sobre o peru. Tá bom. O peru tem que estar bem besuntado. Sim. Não é? Em seguida, introduza o peru no forno. Sim. Introduza o peru onde? Tem que introduzir o peru com cuidado. Tá. Por quê? Introduzir o peru onde? No forno. Sim. Entendeu? Porque o peru quando... Januário, só um momento, eu vou falar candidamente com você, com quem carinho. É essa moça, Barbosa? Não conheço. Não, vou falar carinhosamente com você, Januário. Sim, Barbosa. Vamos fazer uma coisa? Você não conseguiu anotar? Já anotei tudo. Anotou? Começa de novo, então. Agora, presta atenção, vou falar baixinho com você. Pois não, Barbosa, cuidado. Posso falar aqui, é o seu ouvido? Baixinho, com carinho. Barbosa, você não vai morder meu ouvido, não. Não vou morder seu ouvido nada, Januário. Então tá, então fala. Pode falar. Vai descansar essa cabeça. Mas por quê, Barbosa? Na semana que vem você tá muito estressado. Januário, você tá muito estressado. Essa receita de péssimo gosto. Barbosa, eu odiei a receita. Mas... eu vou rasgar isso aqui agora, Barbosa. Rasguei a sua receita, Januário. Barbosa, tô fora. Barbosa. Que rasguei o peru o quê, Januário? O peru, tchau. Rádio. Paralela.